Trabalho e Educação, Reflexões sobre o Cenário Contemporâneo. Autora, Maria Lúcia da Silva Souza, mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares pela Universidade de Pernambuco, Petrolina. Professora auxiliar na Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Sociedade e Natureza do Vale do São Francisco e do Centro de Estudos Agrários. Autora, Raimunda Áurea Dias Souza, doutora em Geografia pela UFI na área de Concentração, Dinâmica dos Espaços Agrário e Regional pela Universidade Federal de Sergipe, 2006. Doutorado Sanduíche na Universidade de Lisboa, Portugal, 2012. Professora adjunta da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, professora do Programa de Pós-Graduação Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares. Resumo: este artigo reflete sobre as categorias Trabalho e Educação, sendo essas unidades indissociáveis. A reflexão versa sobre uma leitura nos diversos aspectos teóricos do desenvolvimento do trabalho, correlacionando com a importância de uma educação para além do capital, saindo dos seus muros alienantes, na busca incessante de uma contra-internalização, sob uma perspectiva que aponte caminhos viáveis para uma transformação social, ampla e emancipatória. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo compreender os aspectos históricos que aprisionam o trabalho e a educação por meio de um sistema capitalista vigente no cenário contemporâneo. Palavras-chave: trabalho, educação, alienação, capitalismo, precarização. Introdução. A existência da sociedade só é possível a partir do trabalho. Somente ele diferencia-se de todas as demais categorias. Por meio do trabalho, pode-se produzir a riqueza indispensável à existência humana, sendo esse considerado elemento fundante do ser social. O homem, por intermédio do trabalho, desenvolve mediações que lhe permite diferenciar-se dos demais seres existentes na natureza. Segundo Marx, Apo de Barroco, 2008, página 26, abre aspas, "o trabalho é o fundamento ontológico social do ser social, é ele que permite o desenvolvimento de mediações que instituem a diferencialidade do ser social em face de outros seres da natureza. O trabalho corresponde à mediação do homem com a natureza", fecha aspas. De acordo com a referida autora, a execução do trabalho implica dois elementos fundamentais: o primeiro corresponde a um determinado conhecimento da natureza e adoção de juízo de valor quanto à utilização de objetos a serem utilizados, o que conjectura consciência humana. Já o segundo diz respeito à capacidade teleológica dos homens, ou seja, a capacidade de projetar os efeitos das suas ações antes mesmo de executá-las. Corroborando com esse viés sobre a perspectiva de análise da categoria trabalho, documento elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social, 2012, reafirma que trabalho é o fundamento ontológico do ser social e pensar a educação como dimensão da vida social denotar compreendê-la em sua relação com o trabalho. Dessa forma, para discorrer sobre a educação, é preciso compreender a realidade dentro de uma perspectiva de totalidade. Sob esse prisma, a educação e trabalho são uma unidade indissociável e está para além da esfera de produção. Santos Neto, 2014, página 25, registrou com propriedade que, embora o trabalho seja o elemento fundante do ser social, ele não explica a peculiaridade do complexo educativo, porque o processo de formação do homem envolve outras questões além das relacionadas diretamente ao processo de transformação da natureza. Nessa perspectiva, para compreender essa unidade indissociável, é necessário entender o contexto histórico que permeia as categorias educação e trabalho, buscando correlacionar com os aspectos contemporâneos que pairam sobre um discurso hegemônico de controle e alienação. Sendo assim, como metodologia de trabalho, utilizou-se a pesquisa exploratória por meio de levantamento bibliográfico, que versa sobre a temática, como forma de compreender os aspectos relacionados às categorias trabalho e educação e os seus desdobramentos, tendo como referência o período histórico dos anos de 1990 até o cenário contemporâneo. 2. Contexto histórico das transformações ocorridas no mundo do trabalho. Discorrer sobre a temática exige a compreensão indispensável das transformações ocorridas no mundo de trabalho e os seus rebatimentos para a classe trabalhadora, perfazendo a trajetória das inúmeras dimensões associadas ao contexto evolutivo e ao modo de ser dos homens em sua constituição dentro da sociedade. Segundo Paulo Neto e Brás, 2012, página 46, o abre aspas, trabalho é, sempre, atividade coletiva. Fecha aspas. O sujeito não desenvolve sua atividade isolada, está sempre em conjunto, sendo esse maior ou menor, ligado a outros sujeitos para a realização das suas atividades. A riqueza é produzida por meio da relação social, o desprendimento da força produtiva, que gera riqueza, é desempenhado pelo trabalhador na qual adquire um valor. Dessa forma, é pertinente considerar a diferença estabelecida entre valor de uso e valor de troca na trama imposta pelo sistema capitalista a fim de elucidar as nuances apresentadas e inseridas no fazer profissional. O primeiro corresponde à satisfação da sua necessidade, por meio das condições da própria natureza, e o segundo é determinado pela troca das mercadorias entre si. Autora Souza, 2011, página 168, discorre sobre as mudanças ocorridas nesse sistema e aponta que a transformação do trabalho no capitalismo de valor de uso em valor de troca está ligada à obtenção do lucro pelo sistema. Contudo, para que o mesmo seja assegurado, ele necessita penetrar em todos os lugares para apropriar-se daquilo que gera riqueza ou trabalho. O sistema capitalista cria suas estratégias como forma de homogeneizar o processo produtivo, retirando as possibilidades de sobrevivência, controlando o processo de compra e venda desse trabalho. Por conseguinte, a relação imposta entre burguesia e trabalhadores é arbitrariamente inserida em todos os espaços ocupacionais, exaurindo as suas energias em benefício próprio, restando a esses trabalhadores o mísero salário proporcionado por meio da coletividade usufruto dessa riqueza apropriada pela classe burguesa. É salutar que nesse terreno antagônico e contraditório, a classe dominante procura dominar o trabalhador de todas as formas, por sua vez, esse sofre dupla violência, primeiro, quando é separado da sua criação, ou seja, daquilo que ele produziu e segundo, quando esse é considerado apenas mero acessório do processo produtivo, com valor útil e prazo de validade no processo de mercantilização. No tocante a tal contexto, o cenário posto sobre o trabalho após a crise de 1929, posterior à Segunda Guerra Mundial, verifica-se uma economia densamente abalada pelos episódios no mundo do capital, quando se adentra a fase madura e/ou tardia do capitalismo. Para as autoras Bering e Bosquet, 2008, página 86. O capitalismo tardio ou maduro caracteriza-se por um intenso processo de monopolização do capital, pela intervenção do Estado na economia e no livre movimento do mercado, constituindo-se oligopólios privados, empresas e estatais, empresas e fundações públicas, e expanda-se após a crise de 1920-1932, e, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial. A partir desses fatos, ocorreram mudanças intensas no mundo da produção. Abre aspas, ao keynesianismo agregou-se o pacto fordista, da produção em massa e dos inúmeros acordos coletivos com o setor monopolista em torno de ganho de produtividade do trabalho, fecha aspas, Bering, Bosquet, 2008, página 86. De acordo com as autoras, o fordismo não foi somente uma mudança técnica, mas também uma forma de regulação das relações sociais em condições políticas determinadas. No que concerne a essa questão, o autor Harvey, 2011, página 61, destaca que a relação capital-trabalho sempre teve um papel central na dinâmica do capitalismo e pode estar na origem da crise. Mas hoje em dia o principal problema reside no fato de o capital ser muito poderoso e o trabalho muito fraco, não o contrário. O que se percebe é que as relações impostas pelo sistema capitalista dominam todo o cotidiano do trabalhador, tornando as relações de trabalho precárias. Quanto ao mercado de trabalho, o que se observa é a desregulamentação das relações trabalhistas, flexibilização, aumento no número de demissões, pagamento de salários abaixo da média, contratação de trabalhadores em regime temporário, as privatizações, as reformas da Seguridade Social, bem como a redução das políticas sociais, entre outros, são fatores que compreendem o cenário contemporâneo dos trabalhadores as eivados neste novo projeto hegemônico do capital. Montano, Durigueto, 2011, página 81. O autor Toné, 2012, página 55, na sua contribuição, descreve sobre a fragmentação e separação do momento teórico e prático quando afirma que a fragmentação do processo de trabalho e a cisão entre o momento teórico e o momento prático fazem com que os trabalhadores, responsáveis pela produção da riqueza, sejam impedidos de ter acesso a um saber que implique o conhecimento e o consequente domínio sobre a totalidade do processo produtivo. Dessa forma, a separação entre o trabalho manual e trabalho intelectual se torna um instrumento do capital sobre o trabalho. As inúmeras inflexões ocorridas nas transformações societárias evidenciaram significativas mudanças para a classe que vive do trabalho, resultando numa piora nas condições de vida dos trabalhadores. Dessa forma, cresce o domínio do capital financeiro em relação ao capital produtivo, conforme destaca a autora Yamamoto, 2014. Página 87, abre aspas, aliada à retração do Estado nas suas responsabilidades, sendo negados aos trabalhadores os seus direitos já conquistados por meio das legislações específicas, fecha aspas. O modelo econômico desencadeado no contexto brasileiro a partir dos anos 1950 e 1970, alinhado às oito grandes potências industriais, com forte expansão por meio de um processo de superexploração da força de trabalho. Ainda no período dos anos 1980, ou seja, após o período da ditadura militar, pode-se dizer que o país se encontrava minimamente distante do processo de reestruturação produtiva do capital e do projeto neoliberal, entretanto já sofria os influxos da Divisão Internacional do Trabalho, Antunes, 2015, página 35. Mediante o acirramento imposto pelo sistema neoliberal, observam-se as constantes implicações para a classe que vive do trabalho. Neste processo denso, o trabalhador é convidado a desenvolver a sua atividade profissional em outros espaços, não constituídos, dessa forma, de vínculos empregatícios, ocasionando uma chamada flexibilização das relações de trabalho e a precarização. A contração desta profissional por meio desta lógica, desmobiliza e enfraquece as forças sindicais, deslegitimando os direitos dos trabalhadores. 2. Transformações ocorridas no mundo do trabalho e seus rebatimentos para a classe que vive do trabalho. A chamada reestruturação produtiva tem início no contexto brasileiro, em meados dos anos de 1990, com a implantação de receituários desencadeados pela acumulação flexível e do diário japonês. Presencia-se a desertificação neoliberal, desenhada pelo Consenso de Washington, abre nota Consenso de Washington, o autor Antunes, 2015. Define esse momento como desregulamentações nas mais distintas esferas do mundo do trabalho e da produção. Tendo como consequência a divisão internacional do trabalho, fecha nota, com suas desregulamentações nas esferas do trabalho e da produção. O período é marcado pela mundialização e financeirização dos capitais, atingindo os três setores da economia, indústria, agricultura e serviços. Nesse período denso, verifica-se o sistema fordista acometido pelos primeiros influxos do toyotismo e da reestruturação produtiva de característica global, Antunes, 2015, página 126. As mudanças desencadeadas nesse período ocasionaram mudanças significativas no mundo do trabalho, gerando, abre aspas, novo tipo de trabalho, fecha aspas. O trabalho vivo é substituído velozmente pelo trabalho tecnoinformacional, abre nota tecnoinformacional, o autor Antunes, 2015, define como trabalho vivo, sendo substituído pelo maquinário tecno-informacional presente no trabalho morto, fecha nota, sendo os trabalhadores capitaneados como, abre aspas, colaboradores, fecha aspas. Os trabalhadores, nas suas aptidões, sofrem as mudanças oriundas desse movimento, sendo compelido a desenvolver competências diferenciadas, ou seja, multifuncional, diferente daquele tipo de trabalhador idealizado no taylorismo fordista, Antunes, 2015, página 128. Nesse processo tenso sobre o trabalho, observa-se a crescente mobilização dos trabalhadores. sendo esse movimento organizado coletivamente em torno de uma causa comum. Abre aspas, os movimentos sociais são expressões dos conteúdos básicos das relações sociais e da exploração dos representantes do capital e da propriedade sobre o trabalho e o trabalhador. Fecha aspas, Gonçalves, 2008, página 66. Os autores Bertoli Santos, 2012, página 114, salientam que, abre aspas, a característica principal da sociedade capitalista foi a simplificação dos antagonismos de classe, mediante a constituição de duas classes fundamentais, que são diretamente opostas, a burguesia e o proletariado. Fecha aspas. Dessa forma, faz-se necessário compreender as lutas que são desencadeadas nesta sociabilidade capitalista contemporânea a partir do pressuposto delineado nas lutas de classes, tais como as mudanças que poderão ocorrer a partir da sua organização. É premente a importância da compreensão enquanto trabalhadores e o que o sistema impõe. Sejam essas de formas veladas ou explícitas nos espaços ocupacionais. A organização da categoria em classe para se permite desvelar as nuances que permeiam os espaços de trabalho, o indivíduo desenvolve autotransformações a partir do pensar a sua prática profissional. Para Fabriniapo de Marx, 2014, página 50. Abre aspas, privilegia a organização do operariado, ou seja, o poder de ação da classe trabalhadora. Fecha aspas, pois, segundo mesmo, a categoria tem a capacidade de se organizar e se reconhecer enquanto explorada, reconhecendo o lugar que ocupa no processo de produção. Sobre essa análise, observa-se a importância da organização em torno de uma luta sobre viés da coletividade para o enfrentamento das situações impostas pelo capital e seus deletérios no sistema capitalista. Torna-se preponderante a compreensão dos termos abre aspas classe que vive do trabalho fecha aspas, sendo essa classe trabalhadora, que inclui a totalidade daqueles que vendem sua força de trabalho. Sob esse prisma, adentram-se aqueles que produzem a mais-valia diretamente, ligados ao processo de valorização do capital, considerados produtivos. Nesse escopo, ainda, existem aqueles trabalhadores considerados improdutivos, onde o seu trabalho é usado como serviço. Esses as trabalhadores são tidos como elemento vivo de valorização do capital no mundo da mais-valia, Antunes, 2006, página 102. Além do perfil de trabalhadores acima destacado pelo autor, outros são inseridos de forma a englobar as demais noções tão pouco analisados, tais como incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado moderno, parte time, o novo proletariado dos McDonald's, os trabalhadores efenizados de que falou Bannon, os trabalhadores terceirizados e precarizados das empresas liofilizadas de que falou Juan José Castillo, os trabalhadores assalariados da chamada abre aspas economia informal fecha aspas, que muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital, além dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do capital e que hipertrofiam o exercício industrial de reserva. Na fase de expansão do desemprego estrutural, Antunes, 2006, página 104. Na concepção do autor, o subproletariado moderno ou o novo estão inseridos nesta desregulamentação e precarização imposta pelo sistema capitalista com a expansão do trabalho, sendo esta consequência do neoliberalismo. No cenário contemporâneo, é necessário compreender as nuances apresentadas como a classe que vive do trabalho de forma ampliada, sinônimo da classe trabalhadora, que sofre as mutações em detrimento dos interesses do poder hegemônico do capital. Atrelado a essas questões, o abre aspas, trabalho é um ato de pôr consciente, portanto, pressupõe um conhecimento concreto, ainda que jamais perfeito, de determinadas finalidades e de determinados meios, fecha aspas, Antunes, 2015, página 169. O autor remete a uma dimensão de compreensão da subjetividade do ser, ou seja, à dimensão teleológica. O trabalho é o elemento fundante de realização do ser social, sendo essa condição necessária para a sua existência. Dessa forma, não pode haver dissociabilidade entre o trabalho e a educação, sendo esses matrizes indissociáveis para a compreensão da realidade posta, como forma de entender o lugar que este ocupa em sociedade. 2.2 A educação contra os efeitos alienantes ocasionados pela transformação do processo de trabalho. Discorrer sobre a categoria educação remete à reflexão trazida pela autora Tamini, 2009, quando em seu texto, Concepções e Práticas da Escola Capitalista, destaca que a escola pode servir tanto para a educação como a prática da dominação quanto para a educação como a prática da liberdade. Ou seja, o mesmo espaço educacional é revestido de consensos e dissensos à materialidade da sua ação, sendo notório entender que a educação na qual se refere poderá influenciar na sociedade. Corroborando com tal análise, Santos Neto, 2014, define que abre aspas, o homem é um ser em processo de construção e aprendizagem fecha aspas, ou seja, mesmo que isso não seja um ato intencional, o homem está em contínuo processo de aprendizagem, por meio da relação a qual estabelece com a natureza intercedido pelo trabalho. O autor retrata que a educação configura-se como um conjunto de preceitos que vão paulatinamente se afastando diretamente da relação metabólica do homem com a natureza. Embora tenha seu ponto de partida no trabalho, a educação é uma atividade que extrapola a esfera do reino da produção, Santos Neto, 2014, página 25. Nesse sentido, a educação não pode ser definida como linha de produção, etapas a serem seguidas, ou tampouco alicerçada sobre as relações entre propriedade privada ou capital e força de trabalho. A educação tem que ser vista de forma estimuladora, envolvendo o indivíduo na sua construção contínua de conhecimento, Camini, 2009, página 95. Ainda sob esse prisma, delineia-se sobre as bases de aceitação e manutenção desse modo de organização da vida social só é possível a partir da reprodução de mediações alienantes, nas quais as instituições formais de educação cumprem uma função decisiva, mas que de forma alguma lhe é exclusiva ou se efetiva isoladamente das demais dimensões da vida social, fez, 2012, página 18. Nessa perspectiva, fica bastante claro que a educação formal não é a força ideologicamente primária que consolida o sistema do capital, tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma alternativa emancipadora radical. Uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade ou abre aspas consenso fecha aspas quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados. Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa ou mesmo mera tolerância de um mandato que estimule as instituições de educação formal a abraçar plenamente a grande tarefa histórica de nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana seria um milagre monumental. É por isso que, também no âmbito educacional, as soluções, abre aspas, não podem ser formais, elas devem ser essenciais, fecha aspas. Em outras palavras, elas devem abarcar a totalidade das práticas educacionais da sociedade estabelecida, Mesaros, 2008, página 45. De acordo com Mesaros, 2008, página 61. Abre aspas, o papel da educação é de importância vital para romper com a internalização predominante nas escolhas políticas, fecha aspas, pois essa contra-internalização exige a antecipação de uma visão geral. Ou seja, faz-se necessário compreender a totalidade, dentro de uma compreensão macro buscando desvendar os caminhos postos pelo capitalismo em seu discurso contraditório e antagônico. Portanto, desde o início, o papel da educação é de importância vital para romper com a internalização predominante nas escolhas políticas circunscrita, abre aspas, legitimação constitucional democrática, fecha aspas, do Estado capitalista que defende seus próprios interesses, Mesaros, 2008, página 47. O que o autor destaca é sobre a importância de uma concepção de educação ampla e intensa, para seu Suapo de Mesaros, 2008, página 47, dialoga que, abre aspas, aprendizagem é a nossa própria vida. Fecha aspas. Baseado nessa definição, o processo de aprendizagem é algo intrínseco ao ser humano e isso ocorre de várias maneiras no transcorrer da sua vida. No entanto, o que deve ser analisado é a forma na qual aprendemos e como se perpetua no processo de aprendizagem. Ou seja, o que o autor salienta é se essa aprendizagem incide no pleno desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, de maneira a alcançar a emancipação humana. A concepção repassada sobre educação, ainda, apresenta a visão tendenciosamente elitista e estreita. O domínio preponderante da instituição educacional formal como único espaço de educação define a educação como atividade intelectual e possibilidade daqueles, que são apenas designados, para, abre aspas, educar, fecha aspas, e para governar, em detrimento da maioria, a qual é reservado o papel de objeto de manipulação. Portanto, a educação pode ser uma atividade que reflete a ideologia dominante da democracia liberal burguesa, obustecendo as desigualdades sociais, ou pode contribuir para desvelar as contradições das estruturas sociais, políticas e econômicas, sob uma perspectiva classista de luta para a emancipação humana na lógica da contradição. Gonçalves, 2008. Página 65. O autor Sader, 2008, desenvolveu algumas reflexões pertinentes sobre o papel da educação, discorre sobre o, abre aspas, novo analfabetismo, fecha aspas, o indivíduo é capaz de explicar, porém não entende. O acúmulo de conhecimentos repassados não permite realizar uma leitura de compreensão do mundo, que desnude as possibilidades. Todos esses fatores estão alicerçados a um discurso midiático alinhado aos fatores econômicos. Faz-se necessário desvendar o que está posto, ou seja, decifrar, desalienar-se, ir para além do capital. Isso só será possível a partir de uma educação que tenha como princípio inicial o acesso a qualquer indivíduo de forma pública e de qualidade. Os fatores econômicos determinam as questões educacionais e de que forma essas devem acontecer, minimizam as tensões desencadeadas pela luta de classes, como forma de controle e alienação, pautados pelo viés da soberania e igualdade apresentada pelos resultados de indicadores, que mascaram a verdadeira realidade. A necessidade precípua de universalizar o trabalho e a educação é um discurso antigo na história da humanidade, no entanto, na prática, essa ação é frustrante por não existir uma igualdade substancial entre todos os seres humanos, mediante as jornadas excessivas de trabalho, degradante e humilhante, legislações e sindicatos enfraquecidos, associado a um eterno controle do Estado, em sua função executiva. Dessa forma, o desafio posto é universalizar o trabalho e a educação, entrar na agenda histórica como algo que deve ser dialogado constantemente nos diferentes espaços ocupacionais ou de formação, Mésaros, 2008, página 69. Dessa forma, Santo Neto, 2014, destaca os aspectos de uma educação. Para que esta seja realmente universal, requisita e completa é necessária uma reestruturação do edifício construído, ou seja, necessita de organização da vida sobre o completo controle do trabalho livre associado. Para que isso ocorra, é imperiosa a mudança nos espaços de formação, tendo como primazia a compreensão destes trabalhadores que contextualizam o aprendizado no cotidiano, sendo essa base sólida do edifício. Discutir sobre universalidade e reestruturação torna-se imprescindível para alinhar a categoria trabalho e educação, instituindo a teoria e a prática, numa indissociabilidade absoluta, com claras evidências do caráter social do trabalho, dentro de uma perspectiva de formação que prima pela integralidade do indivíduo na sua plena realização, pois a aprendizagem é para toda a vida. Três considerações finais. Analisar questões pertinentes a trabalho no cenário contemporâneo deverá estar associado às questões educacionais em seus diferentes aspectos, pois é por meio da educação que se consegue avançar dentro de um processo de formação contínua, pois a transformação das relações sociais está assentada, segundo Fabbrini e Ross, 2014, na abre construção da consciência de classe, fecha aspas. O impacto da lógica incorrigível do capital sobre a educação tem sido grande ao longo do desenvolvimento do sistema. Apenas as modalidades de imposição dos imperativos estruturais do capital no domínio educacional mudaram desde os primeiros dias sangrentos da abre aspas acumulação primitiva fecha aspas até ao presente, em sintonia com as circunstâncias históricas, Mésaros, 2007, página 112. A dívida social é gigantesca e ainda estão pautados sob o viés da correlação de forças, apresentadas por um sistema opressor e neoliberal. Conforme sinaliza o autor Mésaros, 2008, Página 55. Abre aspas. Aprendizagem é para a nossa própria vida. Fecha aspas. No entanto, para que haja concretude, é premente reivindicarmos uma educação plena para toda a vida. Isso só será possível a partir do momento que desafiamos o modelo de internacionalização posto pelo sistema vigente, a fim de instituirmos uma reforma radical. O autor conclama urgentemente a uma abre aspas contra a internalização fecha aspas, com objetivos definidos e sustentáveis para confrontar os ideais hegemônicos e imperialistas por meio dos espaços formais. O espaço formal deverá propiciar uma educação que vá para além do capital e, para que isso ocorra, é necessário que os seus educadores as compreendam verdadeiramente o seu papel e a sua importância para uma educação emancipadora, sendo esse tema fulcral para reflexões posteriores. Referências: Antunes, Ricardo. Adeus ao Trabalho, Ensaio sobre as Metamorfoses e Centralidade do Mundo do Trabalho. São Paulo, Cortez, 2015. Antunes, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho. São Paulo, Boitempo, 2006. Barroco, Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos, 6, Editora São Paulo, Cortez, 2008. Bering, Elaine Rossetti, Boschetti, Ivanetti. Política Social, Fundamentos História, 4, Editora São Paulo, Cortez, 2008, Biblioteca Básica de Serviço Social, V, 2. Bertoldo, Edna, Santos, Mônica. Trabalho Docente e Luta de Classes. Em, Moreira, Luciano Oxioli Lemos, Jimenez, Suzana, Org. Trabalho, Educação e Formação Humana à Frente à Necessidade Histórica da Revolução. São Paulo, Instituto Lukács, 2012. Camini, Isabela. Escola Itinerante, na Fronteira de uma Nova Escola. São Paulo, Expressão Popular, 2009. Fez. Parâmetros para a atuação de assistentes sociais na política de educação. Brasília, DF, setembro de 2013. Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação. Brasília, DF, 2012. Fabrini, João Edmilson, Rose, Johnny. Conflitos territoriais entre o campesinato e o agronegócio latifundiário. São Paulo, Outras Expressões, 2014. Gonçalves, Sebastião Rodrigues. Classes Sociais, Lutas de Classes e Movimentos Sociais. Em, Orso, Paulino José, Gonçalves, Sebastião Rodrigues, Matos, Valci Maria, Org. Educação e Lutas de Classe. São Paulo, Expressão Popular, 2008. Harvey, David. O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo. São Paulo, Boitempo, 2011. Yamamoto, Marilda Vilela. Serviço Social na Contemporaneidade, Trabalho e Formação Profissional, 25, Editora São Paulo, Cortez, 2014, A. Yamamoto, Marilda Vilela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, Capital Financeiro, Trabalho e Questão Social, 8, Editora São Paulo, Cortez, 2014, B. Mezaros, Estevan. A Educação para Além do Capital. São Paulo, Boitempo, 2008. A Educação para Além do Capital. Revista Teomai, Estudiu sobre Sociedade Y, Desarrollo, Buenos Aires, V, 15, N, 1, página 107, 130, J, Jun, 2007. Disponível em http://revista-t-umai.unq.edu.ar/número-15-art-mesaros-inferior-15.pdf. Acesso em 2015. Montano, Carlos, Durigueto, Maria Lúcia. Estado, Classe e Movimento Social 3, Editora São Paulo, Cortês, 2011, Biblioteca Básica de Serviço Social, V, 5. Mota, Ana Elizabeth, org. Desenvolvimento e Construção de Hegemonia, Crescimento Econômico e Reprodução da Desigualdade. São Paulo, Cortês, 2012. Paulo Neto, Paulo, Brás, Marcelo. Economia Política, Uma Introdução Crítica, 8, Editora São Paulo, Cortês, 2012, Biblioteca Básica de Serviço Social, V, 1. Sader, M. Prefácio. Em Mesaros, Estevan. Educação para Além do Capital. Tradução Isa Tavares, 2, Editora São Paulo, Boitempo, 2008. Santos Neto, Arthur Bispo dos. Universidade, Ciência e Violência de Classe. São Paulo, Instituto Lucax, 2014. Souza, Raimunda Áurea Dias de. Trabalho e Trabalhadores no Campo. Desvendando a realidade no Vale do São Francisco. Em Conceição, Alexandrina Luz, org. Trabalho e Trabalhadores, as novas configurações espaciais da reestruturação produtiva no espaço rural. São Cristóvão, Editora UFES, 2011. Tonet, Ivo. Educação e Revolução. Em Bertoldo, Edna. Moreira, Luciano Oxioli Lemos, Jimenez, Susana, org. Trabalho, Educação e Formação Humana à Frente à Necessidade Histórica da Revolução. São Paulo, Instituto Lucax, 2012.